Vocês voam no mesmo aeromesmo? Prossiga. Tá na 5, pronto pro estacionamento. Autorizado de chamar o táxi. Chamar para o táxi, o mesmo aeromesmo. Autorização, frequência da torre, 1 na noite, decimal 95. Você é prevista pouca transição Aracaju, aguarde para a cópia. A bordo, altímetro no 095, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. Índia Alfa, irá reportar ponte espera, ajustado 1-0-1-5, bom 9 na 4. Bruno 714, pronto para cópia? Pronto, cópia, 714. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Fuca, transição Aracaju. Decolada 1-0, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5-1-3-0, coteja. Autorizado 230 para Aracaju, chegou. Saída é pouca transição Aracaju, decolada 10, curva é esquerda. O controle é 120, decimal 8, e o transponder 5-1-3-0, coteja o voo na 7-1. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Juliette, Juliette estacionado, 4-3, posição 7, estando posição 7, era 5, salto para a 7, boa noite, bom dia. Bom dia, frequência livre, Juliette, Juliette. A linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com meia dúzia de lances. para o táxi, com 606, 64 a bordo, 440, alterna Fortaleza. 64 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre. No ponto de espera reporte pronto, no 606. Índia Alfa, reportando no ponto de espera pronto, 606. Aguarde o número 2 para pushback no setor 1714. Já passou, está autorizado o pushback somente, chama para o táxi no 896. Voo 994, decolado ao 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho aí. 2106, ponto espera pronto. 606 ali, mantenha no 0. Sim, mantenha no 0, 606. Boa noite, voo 1994. Quanto é o controle, boa noite, contato radar. 7, boa noite, nas costas. É o número 2 no setor, o 17 ou no 4. Ok, agora. No 606, linha decolada 1 no 0, vento 1 no 1 no 0 graus, com 7 nós. Decolagem da 1 no 0, com 606. 4. Decolador 52, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Sulli Salvador, voo no 606. Voo no 606, controle, contato radar. Apenas com a bordo das 2h40, autonomia, alterna Fortaleza. Gente, 156 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa. Reparte pronto, ponte espera, 1896. Uno 606, direto do Zipar. Zipar, 606. No 4, autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, pronto, no 4. Salvador, boa noite, 96, pronto, do ponto para 90, pronto. Boa noite, 96, linha decola da 10, vento 120 graus com 7 nós. Quatro, chame Recife, frequência 12545. Vai chamar Recife agora 12545, bom, 994. Decolador 56, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom, 896, boa noite. Controle Salvador, boa noite, bom, 896. Boa noite, 96, controle, boa noite, está em contato, radar. Kuno 606, chame Recife, frequência 12545. 2545, 606. Hoje o Golo 714 está com 115 mil de velocidade, com 1 hora e 50 de autonomia, voltando no Salvador. Fez ataque sua direita via Índia, está ponto de espera. Ando lá, tá 4 pontos, ajuste com 15, igual no 7 no 4. E ainda depois para encontrar o plantão 7 no 4. Realizado ele ainda decolar, pistão no zero, vento 120 graus com 7 nós, gol no 7 no 4. E alinhar e decolar, gol com 7 no 4. Gol 1896, chama agora Recife 12545. Recife 12545, mais uma vez. 7 no quadro, decolar 204, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, tô ligado, 7 no quadro. Voo no 7 no 4, quando a radar decolar, a gente voa para o nível de voo 230, direto para Aracaju. Direto para Aracaju, 230, 7 no Charlie Bravo, Delta correta, ajuste 1-0, 1-5, pronto pra cópia? Autorizado, Salvador Fortaleza, via Upper Zulu 19, nível de voo 270, saída Momo, Cogbo, pós-Cogbo, Frutti, decola da pista 1-0, corrigindo 1-7, primeiro curva esquerda. Transponder 5120, controle 120, decimal 8. Tesco, confirme por gentileza o pátio que você se encontra e a pista que decola realmente. Sente. Sente se encontra no pátio 5, confere. Afirmativo, então permanece a autorização, decolando a 17, curvando à esquerda, perfil da queda Momo, Cogba após Froti, e o transponder 5120. Apenas confirmando a aerovia Pesulu 19, 19, o nível de voo 270, a saída Momo, Código, ok, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, pós Proti, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Fechando em pressionamento, Lima, Charlie Bravo. 1-2-5, 1-2-5, poderia confirmar? 1-2-5-4-5. 2-5-4-5, 1-2-5-4-5.